Voo 1888, voe a posição pelo. Reassuma a navegação na proa da posição pelo. O senhor está agora a 32 milhas noroeste do BR Salvador. Xané 6303, contato radar, submantendo 360, saída da EL. Salve, mantenho 360 sem restrições. Pode voar medo, é o 6303? Negativo, mantenho o perfil da saída. Mantenho o perfil 6303. Gol no 970, curva direita na proa 085, informe estabilizado. Gol no 970, descendo agora até 2 mil pés de ajuste de altímetro no 019. Direita 085, para 2 mil, agora estabilizado com 19, gol 970. Desço até 3 mil pés de ajuste de altímetro na 019. 3 mil pés, 3.5, gol 1888, desço e mantenha 4 mil pés, gol 1888, ajuste de altímetro 1019. Xené 6224, desço e mantenha 050. 050, 5972, passador na completa final, chame torre, 118, decimal 95. 5515, redução agora para 2009. 2009, 3555. E Salvador, boa noite, o Rio 5972, a final da 190. Boa noite, o Rio 5972. Tráfego na curtíssima final da 10, uma TR da Trip. Aguarde a pista livre, o ajuste é 1019. 7, aguardando a pista livre da 1019. 70, redução agora para 2209. Número 62 na aproximação. 220, reduzindo a 1190. 5218 no solo ao 53, ao livrar a direita, 121, decimal 1, no solo. Direita 121, boa noite. Boa. Tá no 60, azul 5097. 7, chame o centro Recife agora, 1251, alterna 13395. 251-3395, boa noite. 5218, boa noite. Livre táxi Alfa e Quilo para o pátio 3. Fique atenta ao balizador. Mas aqui no pátio 3, atenta ao balizador. 5218. Boa. Curva esquerda na proa 1.65, tem condições de acertar nesta proa? Afirma, 5.5.5, correto. Afirmativo, desse mantenha 2 mil pés, trip 5.5.5, ajuste 1.019. 2 mil pés, 5.5.5. Azul 4488, agora um instante, temos uma 330 aí da Europa, que vai cruzar o pátio. Agora já na escuta. Mantenha 2 mil pés, voo no 888. Europa, Papa 084. Clear taxi via Apron 1 and taxiway India. On loading point, runway 10, contact tower 118, decimal 95. And good flight, sir. Okay, Apron 1, India, and 10 with the tower 118, and 0-8-4. Thank you very much, sir, and good night. 2-4, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 025, limite o Bonesca proa por 10 milhas, Oceana 6224. Apenas entendeu, 025 descendo 4000, seu rádio está muito ruim, está clareza 2 para 13 e toda hora está cortando, ok? Como recebe agora? Tá 3 para 4. 15972. Para 4000, qual é o restante da mensagem? Esquerda 025, desce, mantenha 3000 pés, ajuste a altimetrona 018, limite voa nesta proa por 7 milhas agora. Ok, limite 7 milhas com 1018, 3000 na proa 025. Afirmativo. Gol no 888, desce, mantenha 2000 pés, gol no 888, ajuste a altimetrona 018 e forma estabilizada. Passa a unidade 102000, no 888. Controle, o gol 970 passando externo. Complete final, gol no 970, torre agora na frequência 118, decimal 95. 95, obrigado. Gol no 970 na escuta da torre. Torre, o gol 970 passando externo, baixado travado. Gol no 970, livre pouso na 10, vento é 120 graus com 0,6 dúzia de nós. E depois lá no 0 com o 970. 1170, redução agora para 2009. 209, 1170. Afirmativo, descendo até 4000 pés, gol 1170. Até 4070. O azul 4488. Aqui passando Airbus, está autorizado aqui, coordenando o 4488. É a radial 300 do bairro em Salvador. O tráfego que o precede está com grau de speed de 150 nós a 5 milhas da posição do ar. Afirmativo, nós podemos reduzir aí para uns 160, 150? Afirmativo, redução por gentileza. Aguardando o vetor final, já não é 6224. Aqui, vamos reduzir então. On final, runway 10 on ILS, stand by. Ok, rolling, 251, aeroporto de Oribo. 251-3395, voo 0, depois vocês. A informação é alfa. Cima última aeronave, modulou? 3172, informação alfa. 3178, nós temos unificação, via chegada, mar e desça para 050, ajuste a última, então nós 019. 019. Para o 050, via chegada, Mari 0172. Xanémia 224, curva direita na proa 120 para interceptar, informe estabilizada. Direita 120, reportar estabilizada, 6224. Os 59, direita 121, décima 1. Direita 121, gol 970. Gol 1170, vetoração para sequenciamento. Curva esquerda na proa 360, limite e voa nesta proa por 10 milhas. Pro norte, limitada 10 milhas, gol 1170. Alfa Juliette, 69, gol 970. Você está melhor? Autorizado, Oceania 6224, 130, informe estabilizado. Reportado estabilizado, ficou um pouquinho em cima. Xanay 6224, desse mantenha 2000 pés, ajuste 1019, forma estabilizado. 2000, reportagem estabilizado. Localizador, gol 1888. 1888, iniciei a redução para aproximação, chama agora Torre Salvador na frequência 118, decimal 95, tráfego que o precede está 5.5 milhas à sua frente, com ground speed 110 nós. 1998, Salvador, boa noite, zona 736, informação alfa, taxa nível 230 para 1960. R da Trip é o número 2 para o pouso, ajuste 1019. 19 agora, pouso 1983. O Gol 1170 irá ultrapassar o curso localizador, aguarde o último vetor. Descendo agora até 3 mil pés, Gol 1170. Gol 1170. Azul 448, Azul 448, com 3 horas de tempo, Azul 449. 9, aguarde pista livre. É, informa que perdeu comunicação com o controle, ok? Eu já tinha havido reportado que o rádio dele estava com várias falhas aí, vocês estão cientes? Ok, ciente, eu vou informar o mesmo. Obrigado pela informação, 6224, ajustão no 019, o senhor segue um Boeing da Gol na aproximação. É, na frente não é um avião de pequeno porte na nossa frente? Não, na sua frente agora é um Boeing 737 da Gol. O tráfego que tocou a cabeceira agora é um ATR da Trip. O senhor é o terceiro agora para o pouso. Ah, positivo então, 6224. Nossa, eu estava te recebendo 45 enquanto a outra aeronave não estava. Ciente. Já na 6224? É 642. Prato. O Gol 1170 está autorizado a 2 mil pés, ajuste altímetro 1019, plano estabilizado. 2 mil pés, 1019, plano estabilizado, 11 setembro. Direita, 121, decimal 1, solo. Direita 2-1-1-5-5-5. Fala, Trip 5-5-5-5. Trip 5-5-5-5, livre táxi para o Pátio 3 e Alfa e Kilo. Alfa e Kilo, Pátio 3, Trip 5-5-5-5. Vento é 1-2-0 graus com 0-6-2-9. Livre pouso no 0, boa noite, 8-8. For the approach separated the traffic, the third traffic between the third traffic and fourth traffic. Maintain position and in more 2 minutes you are cleared to line up on runway 10, but maintain position now. Okay, we'll maintain position and we'll probably be ready whenever you set up the direct course. Consiga? Eu não tenho nada de Argo 330, mas a bandeira esquerda do Europa está saindo uma fumaça por baixo. Não sei se é fumaça, se é vapor, mas está saindo, está para ver nitidamente aqui. Ok, obrigado. Eu vou informar o comandante, o 4488. É, eu não entendo. Pode até ser normal do avião, mas está saindo. Ok, obrigado. É do motor esquerdo, não é isso? Isso, que eu consigo visualizar aqui é o esquerdo. Ok, gente. O Gol 1888, no solo 04, direita 121, decimal 1, no solo. 121, boa noite. Boa noite, livre táxi, Alfa e Juliette, portão 05. Zero, vento 120 graus com meia dúzia de nós. Ok, baixa tomada, livre pouso, 6224. O era Papa 084, Latoura. Joint, for the record. Okay, could you speak in Spanish, please? Sí, claro. Ok, el avión atrás detrás de ti está mirando en tu motor izquierdo algún tipo de humo. ¿Puedes averiguar, investigar en tu cabina? Vale, chequeamos los parámetros. Ok, mantenga la posición, informe si recibe algún aviso técnico. En principio, aquí todos los datos están correctos, no hay ninguna anomalía. A lo mejor se trata de un poquito de aceite que ha quedado ahí. Y, o sea, en cabina no hay ninguna indicación que sea errónea. Ok, si es algún tipo de aceite, algo que está quemando, no hay problema ninguno para la seguridad del vuelo. Ninguno, aquí está todo correcto. Y la puesta en marcha ha sido totalmente normal. Ok, muchas gracias. Y mantenga la posición porque hay otro tráfico en la final. Aguarde para el despegue. Muy bien, pues mantenga la posición, pero para hacer otra cosa, muchas gracias. Soy Salvador, boa noite, gol 1170, a 1 milha de Índia Serra. Ok, o gol 1170, aguarde pista livre, ajuste 1019. Guardando, 1019, 1970. Ocean é 6224, no solo ao 07, ao livrar à direita, solo 121, decimal 1. 611, 6224, boa noite, Ocean é 6224. 6224, livre táxi, via Alfa. E mantém a posição antes da Juliette. Alfa e mantém a posição antes da Juliette, 6224. Na 1-0, vento é 1-2-0 graus, 1-0-9. Vive pouso na 1-0, gol 1-1-7-0. Em cópia. Pronto, cópia 3-3-0. Recife, está autorizado o nível 3-3-0, via Recife 58, após Aracaju, em rota direta, decola da 1-0, curva... À esquerda, a saída pouca, transição Caju, controle 119 decimal 8 e o transponder 5113. You have a smoke like a jet continuous. Okay? I cannot see the other engine because of your landing gear, but the left is since I stopped here, you have this smoke. That is a small amount of smoke. Yes, look like a smoke. I don't know if it is smoke, but it looks like a smoke. Thank you. Try to apply a little thrust to this engine to see if it changes the shape. Okay, we're gonna apply a little bit of thrust on the left engine. Okay, well, Europa 084, are you able to take off? Yes, there's in cabin we have no any indication of anything going wrong. So in principle we will start to go. Okay, Europa 084, and expedite your taxi to threshold 10, line up and maintain runway 10. Okay, I understand we are clear to enter runway 10. Affirmative, sir. Expedite your taxi. There is a traffic about 0.9 miles from the threshold. Okay, we prefer to write the runway before, after the landing, the approaching aircraft, because we would like to apply a little bit of thrust to the instrument how they run. Solo 2 na décima 1. 2, 1. O aeroporto 84, I understood you, maintain position. Ok, eu vou manter a posição no aeroporto 84. Livre táxi via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. Opa, 3, 3. Livre o estacionamento, chame para o táxi. Autorizado, reportado para o táxi, tá? 3, 3, 0, 5. Vou chamar 6224 antes da Juliette. 6224, o portão é o 01, ingresse na Juliette e aguarde a liberação do pátio aqui na retaguarda do Azul. Ok, ingressa na Juliette, aguarda a liberação do pátio, 6224. Oi, Salvador, boa noite, tá 3178, final 90, pai, chave travada. Tá 3178, boa noite, o ajuste 1019, autorizado o pouso na 10, o vento é 120 graus 079. Repouso 10, tá com 29, tá Europa 084, observe the traffic on short final, the Airbus A320, after line up and wait, runway 10. Okay, after the landing aircraft 320, time away from runway 10, Europa 084. O Gol 1170, ingresse na Juliette, a retaguarda do Fokker, da Oceanair, portão 03. Fokker, portão 03, via Juliette, o Gol 1170, visual com o Fokker. Pode prosseguir para o portão 1? Afirmativo, 6224, portão 01 não autorizado. 01, 6224. O TAM 3178, seu solo aos 14, ao livrar a direita, 121, décima 1, solo. 211, é isso? 211. Obrigado, 211. Boa noite, 3. Ok, então 3305. Livre táxi. Via Pátio e Índia. No ponto de espera da 101895, a torre. Pátio e Índia, ponto de espera 1995. Ponto de espera 3305. Vamos a 3178. 120 degrees 08 knots. Você consegue runway 10 para 04? Quilo para o pátio 3. Alfa quilo para o pátio 3, 3178. Pego Salvador, boa noite, azul 4, corrigindo 5001 no sentido da alfa. 001 da Azul, aguarde Fokker, Guarulhos, saída da El, transição ótima. Sim, tiver uma ótima guarda. Alô, 970, tá aguardando o máximo aqui no aeroporto. Ok, mantenha a posição aguardando o sinalizador, o gol. Salvador, boa noite, eu vou no 723, marca 2TM, pista 10, está embaixo travado. Uno 273, boa noite, ajuste 10, 18, livre pouso na 10, vento é 120 graus, 079. 1018, livre pouso, pista 10, 1723. O Europa 084, Airbow Net 16, contact departure 119.8. 1198, and everything is now over, thank you very much, Europa 084. Taxi, Kilo. Kilo com baixa 3, 3178, aguardando o balizador. Primativo. Alpha 084, radar contact on departure to climb, maintain flight level 3, 910 on book up departure. Book up departure, and we're requesting flight level 370, we're good right now. Do you want a 370? At the time, 370 by the moment, about the report. Posição 3 ou 4 aí do pátio 3. É, temos umas luzes piscando lá, mas fica atento ao sinalizador. Ah, tá bom, já estou ciente aqui do lado do Airbus, dentro da terra da 358, obrigado. 378, obrigado. De nada, boa noite. 09084, cleared for level 370. 370, base record, thank you. Corta aqui já, vista Lima tem após o azul 4488. E o azul 4488, aí obrigado aí pela informação aí de avistar a fumaça no motor esquerdo, que a noite é bem complicado mesmo. Não é de nada, a gente fala porque de repente é melhor saber o que está acontecendo e ver se tem algum problema do que começar um voo que você gostar. Verdade. No 723, no solo aos 18, ao livrar à direita, 121 decimal 9, 121 decimal 1, o solo, o 1273. 211 no solo, no 723. Salvador, boa noite, da 3305, pronto no considerado ao 9. Ok, tá 3. Pode seguir a ordem. Ciente, tá 3305. Mantenha o ponto espera. Mantenha. Cidade seria Alfa e Juliette. O gate é o 10. Alfa, Juliette, gate 10, boa. 120 graus, 089. Autorizado a decolagem do 10, azul 4.80. O TAN 3305, após a Embraer da Azul, alinhar e manter a 10. Embraer, mantém a 10, TAN 3305. esquerda, azul 42, conjunto 5001. O azul 5001, né? Só mais um instante pra cobra, comandante. Gente, e 5001 tá pronto pro. Ok, agora só um instante, temos a aeronave taxiando aí para o pátio principal, portão 10. Em 2 minutos será pago a cópia e a autorização. Gente, aguardando a cópia. Decolado aos 2 zonas, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, bom trabalho. Boa noite, o azul 4488 decolou sua escuta. Controle, boa noite, o azul 4488. Azul 4488, contato radar sul, mantendo 350, sai da PUC. 350 PUC, é o 4488. TAM 3305, livre a decolagem da 10, vento 120 graus, 079. Livre a decolagem da 10, TAM 3305. Eu sigo na escuta. Autorizado Guarulhos, 320 nível, via Zulu 10 até Bridge. Após Bridge, até Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu. Bravo Hotel Zulu direto, Trive, Trive Poços de Caldas. A decolagem da 10, curva à direita, saída da EL, transição Motiva, o controle 119 da cima 8 e o transponder 5116. Sete autorizado Guarulhos, nível 320, Zulu 10, até Bridge, após Bridge, Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, até o Zulu DCT-30, DCT-4. T410, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. 198 é o controle Salvador, 516 é o transponder. O azul 5001, correto cotejamento. Informa que vai passar um Boeing da Gol no través do portão 8. Assim que o tráfego passar o través do 8, coordene com a equipe de solo, inicie o push, acionamento e chame táxi. Gente, então está autorizada a passagem de Gol com o controle Salvador 3305, 1200. 3305, 330. 335, 393. TAM 3305, conforme com o autorizado pela Torre Salvador, na saída PUC, o contato foi estabelecido na decolagem. Afirmativo, TAM 3305. O nível é 190, via Golf 677, decola da pista 10, saída PUC, transição Caju, o controle 119 decimal 8, transponder 5125. 190 João Pessoa, Golf 677-0, pouco, Caju sobe, 198 controle, 5125 transponder, trip 53913.

10, torre 1895, boa viagem. 4, corrigido, azul 5001. O azul 5001, livre táxi, via pátio e Índia. O ponto de espera da 10, chame a torre 1895, boa viagem. Gente, via pátio e Índia, torre 1905, boa viagem. Rio 9810, para cópia. Chega na escuta. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Epezulu 10 até Bridge, Bridge Epezulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após Trive direto Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, na saída Block 1 Alfa. O controle 119.8, o transponder 5123. Conforme 340, para Guarulhos, Pedro 10, Bridge, Pedro 16, para Matheus 1, Bridge, Fotos, decola da 10, curva direita, após toque 1 Alfa, controle 198. Responde 5123, 9890. Correto, 9890 da Houston para o push acionamento. 5001. Azul 5001, livre a decolagem. Dá 1-0, vento é 1-20 graus, meia dúzia de nós. Boa noite. Autorizado, pode dar 1-0-4-3. Tá, 3305. 3305, chame agora o centro Recife, 12545, alterna 12685. 1868. Prisado, vamos estabilizado, Gol 1868. Parei, Gol 1868. Azul 5001, decolado aos 33, chame o controle em 198, boa viagem. 198, boa, 5001, corrigindo. Controle Salvador, boa noite, Azul 5001, passando 1200. Azul 5001, contato no radar sul, mantenho 320, saída da EL. 320, perfil da EL, 4, corrigindo 5001. boa noite, Gol 1-3-4. Aguarde cópia, saída é Fuca, transição Caju. Só um instantinho pra cópia. Salvador, 1868. Boa noite, 68, boa noite. O ajuste é 1-0-8. Baixou e travou o trem. Ainda tá em cima. Ok, chame com o mesmo baixo travado e aguarde autorização de pouso. Roger. Autorizado, 6224 Oceanair, chama táxi. Autorizado, chamando para o táxi, 6224. Travou, passamos Simbra 868. Gente, Gol 868, livre pouso 1-0, vento 1-2-0 graus, com meia dúzia de nós. Gol 868. Livre pouso, pistão 1-0 com 868. Autorizado Maceió, nível 370, via Peruísque 58 até Orago e após direto Maceió. A decolagem é da 1-0, curva à esquerda, saída Fuca, transição Caju. O controle 1-9, décima 8 e o transponder 5-1-2-6. Aprovado 370, Maceió. Decola da 1-0, saída Fuca, de Maceió. Rota para o estourado direto do Maceió. Correto, Gol 1-3-4, chame para o puxa acionamento. Trip 5393, livre o puxa acionamento, pátio 3, chame para o táxi. Azul 5001, chama-se do Recife agora na frequência 1251, alterna 13395. Ciente, Centro Recife 1251, alternada 13395, uma boa, 5001 da Azul. Azul 6908. 6908, boa noite, ó, cruzando 200 para 150 na área. 6908, ação de edificação via chegada à mar e desça para 2 mil pés. Ajuste altímetro 1-0-1-8, como recebe o controle? Agora estou recebendo. para 2000 Mário. Pode ir lá, direto Duna. Quanto tempo precisa chegar? Portal 5, temos duas aeronaves que vão cruzar o pátio em mais um instante. Aguarde na escuta, previsão mais 4 minutos. 2908. Mantém o perfil da chegada. Perfil da chegada libera velocidade. Seu critério. Direita e no ponto de espera da 10895, a torre, boa viagem. Caixa direita, no ponto de espera 10952, de fato, boa noite. Gol no 868, continue o táxi de Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, gol no 972, ciente, aguarde cópia. Guardando, informa negativo R9. Ciente. E o TRIP 5393, ciente dos dados. Observe a aeronave da Gol engrossando aqui no pátio principal. Continue o táxi via pátio 3, principal e Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Tenha uma boa viagem. Observou o Gol ingressador rapidamente no pátio, TRIP 5393, ponto de espera, torre 1895. Estimativo, via pátio Índia. Pátio Índia. Ano 34, livre o puxa acionamento, chame táxi. 5972, é só confirmar se eu não vou a R9, é isso? Isso, negativo R9. Podia fazer a saída convencional, ela já é o Eudes. E a Perecho 50, confirmar lá com 100, porque eles estão pagando pra gente nota Zulu, beleza? Ok, eu vou checar aqui junto à sala aí. Essa que temos aqui no plano é Upper Zulu 10. Aguarde só um minutinho na escuta, o Rio 5972. Tá ok, só pra esclarecer, o 5972-167 não é homologado, o 27 ele é homologado, ok? Deve ser por isso. Entendi. Xanã 6224, decolado aos 46, controle 19-8, boa viagem. 119-8, Xanã 6224, boa noite. Controle Salvador, boa noite novamente, Xenero 6224. Xenero 6224, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível 190, sai da PUC. 190, na saída da PUC, Xenero 6224. T5393, nível de decolagem da 10, vento 120 graus, 089. Autorizado a decolagem, T5393, decolado aos 48, controle 198. 198, muito grato, uma boa noite, 5393. Boa noite, boa viagem. 1098, essa unificação via chegada Mari, desça para 2000 pés, ajuste a última trono, 018. Identificou via Mari, desce para 2000, está estabilizado, então, voo, 1098. O Gol 1134, livre táxi em frente, via Pátio e Índia, ponto espera 18952. 5393. Cinco, três, nove, três, contato radar, sub, manter o nível 190, saída da PUC. 190, na PUC, 5393.